todas as Carolinas do meu Brasil varonil. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonito e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer. E um molejo que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado por você. Ô Carolina, isso é muito natural. Ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, eu vou amar você. De segunda a segunda fico louco pra te ver. Quando eu te ligo você quase nunca está. Isso era outra coisa que eu queria te dizer. Não temos tempo então melhor deixar pra lá. A princípio no domingo o que você quer fazer? Faço um pedido que eu irei realizar. Olha aí amiga, eu digo que ela só me dá prazer. Essa mina Carolina é de abalar. Oi, ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, eu vou amar você. Carolina. Carolina, preciso te encontrar. Ô Carolina, me sinto muito só. Carolina, preciso te dizer. Ô Carolina, só quero amar você. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonito e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer. E um molejo que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado por você. Ô Carolina, isso é muito natural. Ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, eu vou amar. No cangote, foi Carolina, menina bela.